Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho, que mora na escuridão no mar. Quem é essa mulher que canta sempre esse lamento? Tormento que fez o meu filho suspirar. Quem é essa mulher que canta sempre o mesmo arranjo? Só queria agasalhar meu anjo e deixar seu corpo descansar. Quem é essa mulher que canta como dobra um sino? Meu menino, que ele já não pode mais cantar. Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só embalar meu filho, que mora na escuridão do mar. Só queria lembrar o tormento que fez o meu filho suspirar. Agasalhar meu anjo e deixar seu corpo descansar.